com alegria. Entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Oi, gente. Oi, gente querida, gente do meu coração. Que alegria. Estamos aí de novo, chegando com vocês para mais um programa. E é com muito carinho que a gente cumprimenta toda essa gente boa, toda essa gente maravilhosa. Olha, onde quer que você esteja, saiba que eu estou aqui do seu lado, torcendo por você, por sua felicidade, viu? E acima de tudo, pedindo a Deus que Ele nos traga aqui muita coisa boa para o dia de hoje. Então, para você, aonde quer que esteja, seja feliz, aquele abraço, legal, legal, legal. Olha, gente, hoje, né, eu vou trazer uma carta de destaque interessante. Daqui um pouco eu vou dizer quem é que nós vamos atender. Tenho também aqui muita música bonita, como sempre, né? E aquele encontro despretensioso, descontraído, aquele encontro em que a gente, mais do que nunca, tenta chegar mais perto de você para que você se sinta, assim, confortável, à vontade, tá bom? Então vamos começar. Como é que a gente começa bem? É com música, não é isso? Então olha que coisa linda essa aqui que eu começo. Chico Rei, Paraná, Um Degrau na Escada. Roda lá, menino! De você. queira. É uma data em que todo mundo começa a desfazer aí o presépio, né? Começa a desmanchar aquilo que se preparou, os enfeites para o Natal, que hoje é dia de Santos Reis. Então, hoje, dia 6 de janeiro, mais do que nunca, né? Você que está aí, você que está aí fazendo desse ano de 2014 aquela perspectiva, fazendo dele aquele ano que você imagina que vai ser o ano da sua realização. Então, mais do que nunca, se apegue aí a tudo, tenha sua fé, tenha aí a sua crença e faça com que todos os sentimentos, todas as coisas boas fluam para cima de você, que você tenha aí, receba sempre os bons fluidos emanados do universo, viu? É isso aí, vamos com pensamento positivo, não é? Olha, vamos rodar aqui mais uma música, agora é o Secos e Molhados que canta Ouvira, vamos nessa, menino! Estrada passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampus, entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Uai, sou eu, não falei da carta destaque de hoje não, né? Ô Maurício, tu tá ficando de olho, é? Olha, a carta destaque de hoje é da mulher apaixonada de Francisco Beltrão no Paraná. Ah, eu conheço Francisco Beltrão, eu passei por lá uma época que eu fui a Pato Branco, Vitorino, e depois de Pato Branco, Vitorino, é Francisco Beltrão. Eu conheço Francisco Beltrão. Um abraço aí, viu, meus amigos de Francisco Beltrão. E você, menina, mulher apaixonada de Francisco Beltrão, daqui um pouquinho eu trago a sua carta como a carta de destaque de hoje. Legal, legal, legal. Fique ligado, fique atento, viu? Então, vamos trazer uma dobradinha musical? Vamos? Não, quem é que nós vamos rodar agora? Vamos rodar duas músicas bonitas, olha. Primeiro, Maurício Fares, Pedido de um Filho. Essa música aqui, vou te contar, o que tem de gente pedindo é brincadeira, viu? É uma música que, já na época que eu gravei, quando eu ainda trabalhava na Rádio Nacional, essa música aqui foi uma loucura quando foi lançada. E agora continua, mais do que nunca, todo mundo me pedindo para rodar. Tem aqui mais ou menos um caminhão de pedido para a música do Maurício Fares, Pedido de um Filho. Então, vou rodar para vocês todos, tá? E o Barros de Alencar também canta Prometemos Não Chorar. Então, vamos nessa, menino! Roda as duas aí!

o seu café está esfriando. Nenhum de nós é culpado. Nenhum de nós. Cuidado, o garçom está vindo aí. Os outros estão olhando. Por favor, não chore mais. Não chore. Eu te amo, te quero, te amo. Não, você se acostumou a mim. O amor é uma outra coisa. Agora eu vou indo. Eu vou embora. É o melhor pra nós. Eu quero que você tenha sorte, muita sorte, e que seja muito feliz. Adeus. Adeus. Te amo, te amo, te amo. Tchau. Tchau. Minha querida amiga Marleude Gomes, como é que você tá, Marleude? Tudo bom, minha fofa? Ela também me acompanha aqui através do computador e ela me mandou uma frasezinha aqui no Facebook, olha, guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima. Uma grande verdade, viu? É a mesma coisa dizer, né? Quando a gente tem mágoa no coração, é a mesma coisa que beber veneno e esperar que a outra pessoa que morra, né? Que a outra pessoa que sinta o efeito do veneno. É do mesmo jeito. Então guardar rancor, gente, que isso? Que sentimento tão pequeno, que sentimento tão insignificante para o ser humano, você não acha? Eu não vou dizer que eu seja diferente de ninguém, não, porque eu sou igualzinho a qualquer um. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus acertos, minhas virtudes. Agora, é uma coisa que te garanto com toda honestidade. Eu tenho meus momentos de raiva também, como todo mundo tem. Mas só que minha raiva é rapidinho. É coisa assim de 3, 5 minutos, no máximo eu já me acalmo, eu coloco a cabeça em ordem. Mesmo que eu não tenha, mesmo que eu esteja coberto de razão, eu procuro chegar para a pessoa que me provocou aquela raiva, converso com a pessoa numa boa e, se for o caso, até peço perdão. Você vai falar, mas é capaz de fazer isso? Faço. Mesmo eu estando certo, às vezes, eu peço perdão para evitar aquele clima de mal-estar, de desconfiança, de ficar olhando para a cara do outro atravessado. E isso aí, sim, é um sentimento horrível, viu? Você não abre, se você não der uma oportunidade ao seu próprio coração para que você o abrande, você jamais vai encontrar felicidade. Você sempre vai estar uma pessoa carrancuda, muito séria, com a cara fechada, com a cara amarrada. Então, é por isso que a gente não pode guardar esses sentimentos pequenos. Rancor, ódio, mágoa, inveja, ciúme, são sentimentos que só fazem colocar a gente para baixo. A gente tem que procurar sempre estar de cabeça erguida, sempre olhando para cima, sempre olhando para o alto, não é isso? Pois muito que bem. Então, vamos rodar mais uma agora. É o Charles Aznavour que vai cantar. S-H-E, não é C-H-I não, viu? Então, Charles Aznavour. Roda lá, menino. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.

músicas que, de uma ou de outra forma, ficaram para a história, mas não contaram grande história. Vão contar agora num programa que a Antena Web apresenta aos domingos às 8 da manhã no Canal 1 com o Nuno Miguel. Não perca das 8 às 9, domingo após domingo, Raras e Inéditas, com a apresentação do Nuno Miguel no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Engraçado, fizeram uma postagem aqui no meu Face e não tem autoria, não sei quem foi que colocou, mas é uma frase tão bonitinha, olha, é fácil ser feliz. Diga a quem você ama que você realmente a ama, em todas as oportunidades, diga. E lembre-se sempre de que a vida não é medida pelo número de vezes que você respirou, mas pelos momentos em que você perdeu o fôlego de tanto rir, de surpresa, de êxtase, de felicidade. Viver é trocar amor. Né? Bonita essa frase aí, só não sei quem é o autor. Obrigado quem foi quem fez a postagem aí, tá? Eu gostaria que da próxima vez que identificasse para que eu desse o crédito aqui dessa mensagem. Quando é uma mensagem tão bonita assim, e eu deixar de dar o crédito, não é? Quem foi que me enviou? Fica até meio chato, mas tá aí. A frase realmente é muito significativa. Que é fácil ser feliz, a gente é que complica. Ah, mas isso aí não tenha dúvida. Nós é que complicamos a felicidade. Aguinaldo Timóteo vai cantar aqui agora. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Meu grito, roda lá, menino. Mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome, quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Saber seu nome, eu grito só. meu bem. Ó, gente, daqui um pouquinho eu trago a carta destaque de hoje, viu? É a história da mulher apaixonada de Francisco Beltrão no Paraná. Tá quase na hora. Ah, minha querida amiga Sônia Magalhães. Ô, Sônia, ela é daqui de Brasília. Ela mora no Recanto das Emas. É uma cidade satélite de Brasília. E a Sônia também tá me acompanhando lá através do computador. Tudo bem, menina? Grande abraço para você. Um abraço pro Gerson, que é o maridão. Um abraço pros seus filhos também, né? O Paulinho, é o Jefferson. Ainda pra Kelly, pra... para as netinhas, né? São duas netinhas já, é Caliane e... Como é que é o nome da outra, meu Deus? É uns nomes assim um pouco complicados, eu não lembro. Mas para vocês aí, viu? Sônia, Gerson, para toda a turminha aí, aquele abraço. Ela me pediu para falar que esses tempos atrás eu falei sobre as fobias, os medos que a gente tem, né? Então, ela me pediu que falasse aí, que repetisse novamente alguma das fobias. Então vamos lá, menino, olha. Acrofobia... é o medo de altura, de lugares elevados, quando é um lugar muito alto, que a pessoa olha para baixo e fica tonta, com aquela sensação que está sendo puxada para baixo. Isso aí chama-se acrofobia. Olha, aerodromofobia. Esse é o medo... como é que é? Ah, medo de viagem aérea. Aerodromofobia. É medo de viajar de avião, medo de viagem aérea. Bom, vou fazer o seguinte, nos próximos programas eu volto a falar sobre esses medos aí. Não, mas vamos falar mais um aqui. Agorafobia. É o medo e angústia de ficar em lugares em que há muita gente. Agorafobia. Então, quando você está num lugar muito fechado aí, que tem gente demais, né, que tem muitas pessoas aí, dá aquele medo da gente. Aracnofobia, não precisa nem dizer. Aracne, você já sabe que é o radical de aranha, né? Então, é medo de aranha. Olha, claustrofobia. É medo de ficar em espaços fechados. Deixa eu ver mais uma fobia aqui. Xenofobia. É medo de pessoas estrangeiras. Ai, ai, ai, viu essa fobia aqui? Você conhecia? Pois é, xenofobia. É medo quando chega algum estrangeiro, por exemplo, chega uma pessoa aí, um alemão, um russo, um japonês, qualquer coisa, aí tem pessoas que têm medo. Existe esse tipo de fobia, assim. Engraçado, né? Valeu, Sônia! Grande abraço, viu? Depois, outra hora, eu falo aqui mais um bocado de fobia pra você aí, tá? Agora eu vou rodar, sabe quem? É o Chitãozinho e o Chororó, Amor a Três. Roda lá, menino! Vamos nessa! Resolvi partir porque é impossível haver um romance formado por três. Seria esquisito você me dizendo: agora, querido, chegou sua vez. Receber os beijos tão divididos entre dois amantes, estar com você no mesmo instante, pensar que um outro tudo lhe fez. Não, querida, não, amor a três, assim não consigo. Já estou sabendo que pensa em outro estando comigo. Uma mulher e dois homens, é impossível. Adeus, querida, eu vou partir nesta hora. Fique com ele agora. Viver em três não é vida. Thank you.

Olha, a carta destaque, conforme eu venho dizendo, é a carta da mulher apaixonada de Francisco Beltrão, no Paraná. Olha só o que, que ela escreve aqui para mim. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou tu ouvinte desde que começou o seu programa, mas somente agora que eu tive coragem de escrever para te pedir que atenda a minha carta no quadro Carta Destaque, pode ser? Claro, menino, aí já tô atendendo como Carta Destaque. É o seguinte, Maurício, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho dois filhos, um tá com 15 anos e a menina está com 13 anos. Meu marido sempre foi um bom pai e um homem trabalhador. Ele me tratava com carinho e vivia para a família mesmo. Só que de uns 3 anos para cá, ele mudou, Maurício. Mudou o modo de me tratar e também aos meninos. Ele não tem mais paciência, fica reclamando de tudo, da comida, da roupa. E sempre achando uma desculpa para criar caso. Olha, eu no começo até achava que fosse cansaço, porque ele trabalha como motorista de ônibus e é um serviço muito cansativo que deixa as pessoas com nervo à flor da pele, não é? Mas eu fui tentando acalmá-lo, mas parece que a coisa foi pior, Maurício, porque ele me xingou de tudo quanto foi nome. Só não me bateu porque meu filho entrou na frente e enfrentou o pai. Olha, no dia seguinte, ele me pediu desculpas, dizendo que realmente estava com a cabeça quente. Eu aceitei, Maurício. Só que na mesma semana, novamente ele veio com atitudes agressivas pro meu lado. Aí eu não aguentei. E disse a ele que se fosse para continuar desse jeito, que era melhor ele sair de casa e não voltar mais. Os meninos também ficaram revoltados com a forma agressiva do pai e também viraram a cara para ele. Maurício, parece que era aquilo mesmo que ele estava querendo, viu? Porque ele pegou uma mala, encheu com suas roupas, dizendo que iria sair de casa. Eu achava que fosse apenas para esfriar a cabeça por uns dias. Só que ele desapareceu de vez, Maurício. Ele pediu as contas no emprego e foi embora para uma cidade junto com outra mulher. Só não me souberam dizer que cidade que era. Eu fiquei desesperado com a notícia, tanto dele ter ido para outra cidade, como pelo fato de ter ido com outra mulher. Olha, Maurício, eu amo demais, viu? Amo demais ainda. E que sem esse homem eu não sei viver. Então eu gostaria de te pedir, por favor, Maurício, fala para ele que volte para casa. Pois tanto eu quanto os meninos estamos morrendo de saudade dele. Nós vamos recebê-lo de braços abertos. O nome dele, Maurício, é Anselmo Ferreira Lopes. E o meu nome é Analice Fernandes Lopes. Agradece a sua amiga, a mulher apaixonada de Francisco Beltrão, Paraná. Olha, menino, menina, eu tô falando menino, ó. Oh, tu é doido, Maurício? Menina, quando um homem muda de comportamento, 99% das vezes é por causa de uma outra mulher. É. Aí é que vai valer a reflexão agora. Por que é que ele teve que procurar outra mulher, hein? Você sabe por que ele teve que procurar outra mulher? Será que não foi porque você relaxou como esposa, como mãe, como amante, ou sei lá o quê? Porque sempre, muitas... Eu não vou dizer que seja essa regra geral, mas na maioria das vezes, quando o homem procura outra mulher fora, é porque ele não está satisfeito com o que tem dentro de casa, que alguma coisa está errada dentro de casa. Então vale você analisar o que é que pode ter sido a causa. Ou será que você também não pegou muito do pé dele, hein? É, porque tem homem que não gosta nem um pouco de se sentir pressionado. É, mas também tem aqueles homens que são safados por natureza, viu? Eu não estou defendendo os homens, não. Estou, não. De forma alguma, eu não defendo, porque eu sei que a gente... É uma racinha safada mesmo. A gente aqui, eu falo por mim também, que eu já fiz as minhas besteiras também, não é? Tem homem que é safado por natureza. Mas isso aí, será que é o caso do seu marido? Será que é o caso dele? Será que ele é safado mesmo? Ele começou assim sem mais e nem menos a brigar, ficar agressivo e coisa e tal? É. Olha, isso aí já era um sinal que ele estava de rolo com a outra e querendo apenas um pretexto para cair fora de casa e da companhia de vocês, não é? Mas se você realmente ainda ama esse homem, eu vou dar o seu recado para ele, né? Tomara que a recíproca seja verdadeira e tenha sido apenas uma autoafirmação dele e que esteja também arrependido, querendo voltar para casa, né? Tomara que assim seja, né, menina? Então, alô, cadê o nome dele aqui? Anselmo Ferreira Lopes. Alô, Anselmo Ferreira Lopes, você que é aí de Francisco Beltrão, no Paraná, mas que está em outra cidade que não disse o nome. A sua esposa, Analice Fernandes Lopes, ela diz que te ama. Ela perdoa até a sua traição, pede que você volte para casa. E vamos tentar ser felizes juntos, afinal de contas você tem uma família, meu jovem. Né, Anselmo? Você tem seus filhos que já estão criados, mas criados até um certo ponto, mas eles precisam da presença do pai. Pensa nisso, meu amigo. Se você estava afim apenas de se autoafirmar como homem, já fez aí o seu teste, já provou que você é macho, né? Então agora, volta pro lado da sua mulher. Volta, Anselmo, volta. Anselmo Ferreira Lopes. Aí, vamos voltar aí pros braços da Analice Fernandes. Eu poderia até rodar a música para você, né, Analice? Aquela da Blitz, a Dois Passos do Paraíso. Mas não vou rodar essa música não, viu? Não vou não. Eu vou rodar uma outra com o Breno e Barreto. Volte, amor. É a mesma coisa. É um apelo que ela está fazendo. A Analice está fazendo esse apelo para você, Anselmo Ferreira Lopes. Volte, amor. Volte. Roda lá, menino. Roda a música. Ao entrar em meu quarto em silêncio, o cenário me lembra você. Uma lágrima molha meu rosto, um soluço me sai sem querer. Até mesmo a fotografia dedicada a você carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo o restinho de amor. Vivo implorando pra que você volte, amor, para que eu volte a sorrir. Esse volta, amor. De gritar pra que volte, amor. Meu coração vai vibrar. Volte, amor. Até mesmo a fotografia dedicada a você carregou, só deixando lembranças amargas, carregando a felicidade, destruindo o restinho de amor. Vivo implorando pra quê? Você volte, amor, para que eu volte a sorrir. Esse volta, amor. Não vou cansar de gritar pra que volte, amor. Meu coração vai vibrar. Volte, amor. Meu coração vai vibrar. Volte, amor. Bom, minha gente, agora por hoje é só. Mas a gente volta a se encontrar no próximo programa com muito carinho, com muita alegria, com muita felicidade, paz e amor no coração. Por isso mesmo, aonde quer que você esteja, ó, aquele abraço, menina. Beijão pra você, tá? Então, tchau, minha gente. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.